Circuito 700, vento 30 graus, 4 nós, agora sim a pista liberada, pouso autorizado. Autorizado pouso, F5837. 3D separa 3 mil pés, altímetro no 0 no 5. 3 mil no 0 no 5, bem com a 3. Localizador Webjet 5716. Webjet 5716, complete a sua aproximação e chame torre em 1 no 862. Grato, posso ver. Negativo. Beleza, grato. Oi, Salvador, boa noite, Webjet 5716, fui LS baixar travado. Aproximação 5716, informarei pista livre, tá chovendo na sinal? Uma neblinazinha de leve. Ok, valeu. Foi da aproximação, informarei pista livre. Essa reporte estabilizado, bem igual a 3. Juliette, portão 08. Juliette pro 08, 3600. Sete, Alagoas 22, direita na minha escuta, no táxi, prossiga Alfa, Kilo, Pátio 3. Direita na sua escuta, Fox, Alfa, Kilo, Pátio 3, 537, vai livrar. 288-133-259908. Tá quase seco. Beleza, valeu. Valeu, bom pouso aí. Valeu. 57 no meia, pouso autorizado, 120 com 4. 120 com 4, livre pouso no meia. 125, 45, 126, 85. Boa noite. Ô, 643, chame a torre de Salvador em 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-12, obrigado, João, bom trabalho. Repito. Valeu. 5796, mantendo a minha escuta durante táxi, solo agora 25, liberando, prossiga via Alfa, Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, 5796, obrigado. Voador, boa noite, gol 643, sinal, baixar travado, precisa aviso. Bora. Cada pouso autorizado na 10, C30 com 4, estado de check-in. Baixou, travou ali, pouso 643. Salvador, gol 1805. Bruno 05, boa noite, acionei a identificação, desse mantém o 050, chegar na Mari. Na Mari, desce até o 643, fala agora 29. Prosseguindo via Alfa, Juliette até posição remota. Alfa, Juliette, invadindo remota, gol 643. Controle Maceió, Papa Romeu, Whisky Alfa Tango. Whisky Alfa Tango, procedente de Salvador, mantendo 290 para as condições. Pode confirmar para mim o ajuste e o procedimento previsto? Ok, ciente. Juliette, voo 643. Em Juli, até a posição remota do pátio principal, posição remota número 12. Gente, voo 643. Remoto 12. Livre aproximação LS X-Ray para pista 1-0, altímetro 1015, desça para 2000, acusa estabilizado no localizador. É 2000, chamará estabilizado, 0-5. Salvador, 1020, boa noite, 050. 1020, boa noite. Aciona identificação, descer, mantém o 050, chegada Mário. 050 na chegada Mário, 020. Interceptando o localizador, gol 1805. 1805, complete aproximação e chame a torre 1 no 1862. 186. Gol no 020, desça para 12 no pés, o altímetro em Salvador 1015, livre aproximação, LS X-ray para 10, forma estabilizada no localizador. 2015, autorizou o LS X-ray, chame estabilizado no 1020. Controle Salvador, boa noite, voo 9606. Livre pouso, 05. Altímetro em Salvador, 10, no 5, aguarde a final. ILS Rei para pista 10, chegada a mar, identifique. E desce para 2000 com 1015, chegada a mar, ILS Rei, economia. Salvador, bom dia, boa noite. Sideral 9971, baixo 3. Acionamento na posição, posterior pushback. 9971, Sideral, autorizado acionamento na posição, chama para o push. Chamarei push, Sideral. Salvador, boa noite, voo no 7 no 4. Voo no 7 no 4, boa noite, assim a identificação, desça para o 050, chegada Mare. 050, chegada Mare. Informa que está transportando órgãos vitais. Itais. Voo no 7 no 4. Controle Salvador, ciente. No 05, fala agora 09, táxi à direita, me escuta. Prossiga via Alfa, Juliette. E reporte essa mesma. Via Alfa, Juliette. Confirme o... a frequência. Na minha escuta. Prossiga via Alfa e reportando essa da Juliette. Ah, você escuta Alfa reportando essa da Juliette. Identificação. Desce e mantém o nível de voo 060. Chegada Bonf, reduza para 2509. 7 no 4, vou na proa de TAP. Na proa de TAP, vou no 7 no 4, descendo por 050. Salvador, Sideral 9971, pronto para pushback. Autorizado, Sideral, chame o táxi. Valeu. 05, ingresso a Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, oi, dá licença. Prossiga. Seria somente confirmar a aeronave que nos faz reduzir velocidade? Aeronave procedente de Brasília, da Gol, Boeing da Gol 737-200, transportando órgãos vitais. Afirmativo, obrigado. Sim, Max.